请你休计到你，人哋一多啊！ Conectando 95,3 FM para toda São Carlos e região, e em rádio.fiscar.br para todo mundo. Conectando também no portal Fora do Eixo, em foradoeixo.org.br/rádio e em diversas rádios parceiras mundão afora. Essa é a edição de número 165 do programa Independência ou Mate, braço radiofônico do Ponto de Cultura e Ponto de Mídia Livre, Independência ou Mate, Conexões Solidárias. Então preparem-se, terráqueos, pelas próximas duas horas abduziremos vocês com o melhor da música contemporânea brasileira. Não só brasileira, na verdade, cada vez mais o programa expandindo suas fronteiras para outras expressões artísticas independentes. Então, a gente vai contar com calma, mas tem muita coisa boa pela frente aí, não só brasileira, mas americana, latino-americana, em diversos outros lugares do mundo. Bom, lembrando que a gente realiza o programa aqui na Rádio Fiscar, né, em São Carlos, área norte da Universidade Federal de São Carlos, toda segunda-feira, 10 horas da noite. Reprise no sábado aqui na emissora também, no sábado, 3 horas da tarde. E quem quiser conferir com calma o programa, escutar, baixar, foradoeixo.org.br/independenciaomate, né? A gente sempre publica aí um relato, né, de como foi o programa, links, a tracklist, né, a lista de músicas para quem quiser conferir. E sempre disposto aí, muito a fim de mais colaborações, que pessoas entrem em contato com a gente, seja pelo e-mail independenciaomate@gmail.com. A gente tem Twitter também ativo pra caramba aí, no MySpace, twitter.com/IndyOurMars. IndyOurMars também é o MySpace, onde ficam aí postadas as datas da discotecagem radiofônica, mixtapes e tudo mais. Procura a gente por aí. Tamo, quem tá ouvindo ao vivo também, tamo no MSN da Rádio Fiscar aqui, radiofiscar@hotmail.com. Então comunique-se com a gente, venha fazer parte deste universo. E a viagem é muito longa por hoje. Sozinho novamente, Jovem Palerose por aqui. Hoje Felipe Silva não esteve novamente, mas a gente vai ter a presença de vários convidados legais, como sempre. Vamos falar das atrações de hoje, na verdade, né? Hoje o programa tem mais uma transmissão independente, né? Que é quando a gente recebe banda aqui nos estúdios. Semana passada, em meio a uma imensa tour, a banda Falsos Conejos tocou aqui na Rádio Fiscar, né? Gravou uma sessão especial na terça-feira. Então a gente vai retransmitir, né? Fazer uma transmissão independente aqui com eles fazendo um sonzeiro ao vivo, música instrumental, experimental, diretamente de Buenos Aires. Nos prepararam um final surpresa aí também, bem legal pra todo mundo. E a gente troca uma ideia aí em portunhol pra contextualizar legal o som. Bom, além disso, a gente ainda tem quadros especiais aí. Vamos falar sobre o Festival PIB, né? Produto Instrumental Bruto, que acontece em São Paulo a partir do dia 3 de novembro. Então a gente trocou uma ideia com a Mari, gravou uma ideia bem legal pro telefone. A Mari, que é produtora artística aí do festival, ela vem contar um pouco dessa história, né? Terceira edição do Festival PIB. Entra com a gente aqui também no meio do programa. Além disso, tem vários registros nossos aí por festivais, oficinas e outras coisas bem legais pro mundo lá fora. Bom, começando a contar um pouco mais também, esse som que a gente tá escutando no fundo aí, peculiar, regional, Pandeiro do Mestre. Aumenta um pouquinho, Yasmin, por favor. Vamos ver se nós acaba com o resto da A gente vai de sonzeira regional aí por todo o programa. Coco de Toré, Pandeiro do Mestre. Sabe dizer mais sobre o som, Yasmin? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Bom, vamos curtir, eu acho que o som fala por si só, né? E dá pra sacar, né? Cirandas, cocos e outras manifestações regionais aí por todo o programa, no nosso fundinho musical BG. Bom, começar o programa então aqui, primeiro bloco musical, na correria total, muita coisa pra rolar por hoje. O primeiro bloco nosso, ele registra então um momento histórico que vai acontecer na próxima quarta-feira aqui em São Carlos, dia 27 de outubro. A gente tem mais uma noite fora do eixo aqui em São Carlos, aqui na Universidade Federal. Mais informações no foradoeixo.org.br/massacoletiva, mas a gente então começa a esquentar todos nossos sentidos, nossa áurea musical aqui para a invasão que a banda The Eternals, diretamente de Chicago, vai fazer aqui no palquinho da Universidade Federal. E, então a gente vai rolar dois sons. que fazem parte do último disco que eles lançaram, chamado Approaching the Energy Field. Então venham conferir aí parte da Campo de Energia Tour. Eles estão circulando pelo interior paulista e várias outras cidades e desembarcam aqui em São Carlos num show gratuito. Então, clássica banda de Chicago aí, mais de 10 anos, quase 15 anos, dedicadas ao rock, jazz, fusion, funk e outras sonoridades experimentais, vão tocar aqui. A gente rola dois sons do disco novo deles, então. Uma chama Wars Blazing Disciples e outra chama Beware the Sword Bat. E na sequência a gente rola outros dois sons da banda que acompanha, né? Que abre a noite aqui, banda de Taubaté, que já rolou algumas vezes aqui no programa, já teve presente em São Carlos duas ou mais vezes, é a banda Devem. Então eles abrem a noite e a gente rola aqui dois sons deles também, que estão no último EP chamado Modern Kidnapper, né? Um sequestrador moderno aí. Então a gente rola a faixa Modern Kidnapper e a faixa Gold. Pra começar a instigar, na verdade, essa noite Fora do Eixo especial que vai acontecer nessa próxima quarta-feira. E como eu disse, mais informações no foradoeixo.org.br/massacoletiva. Vamos começar de som então, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Independência ou Marte 165, escute diferente hoje. Irreversible suicide, irretrievable, believable, unclarified, inescapable prophecy, the world's collide. Okay, I'm petrified. It shows like a TV screen, it glows. No one dares, but everyone knows. So the lights stay on your toes. So it goes, and I'm hesitant. I know a time bomb should take precedence. Every ATM has the evidence, and every touchscreen password and preference. This malevolence. Blazing sword, blazing shield, burn the house and burn the schools. Broken glass, broken door, broken heart and change the rules. Lock your door, light a flare, do what it is you need to do. Because world, blazing disciples are on the move. If you see me disappear, you start talking about, well, this is the way I grew up, so-and-so, I did so-and-so here and there and everywhere, and I slid here and I faded there, and I tipped on a piss, you don't know nothing about, you in a completely different world, bro. Now, now, now, now, now, I'm Shadows. You're mad at what you do. The world. by the shore. For your dinner days were long, long before. When your medicine, your weapons up the floor. You won't be proud. Reload our guns, processing rounds. Stop that passing like a poor and tainted hound. When your medicine weapons up the floor, you won't be proud. Greetings, my heart. While you follow the long road, there will be trouble. Don't forget, you are the worst. You shine like gold. You shine like gold. É isso aí, Independência ou Marte, número 165, primeiro bloco aí, divulgando, né, totalmente integrado a Noite Fora do Eixo, que vai acontecer esta quarta-feira, dia 27 de outubro, aqui no palquinho da UFSCar, né, área sul da Universidade Federal de São Carlos, perto da lanchonete ali, palco pequeno, só chegar, gratuito, atração internacional The Eternals, né, lançando um disco novo, Approaching the Energy Field. Então a gente escutou duas músicas aí da dupla, né, pra quem não conhece, The Eternals, aí mais de 10 anos de Wayne Montana e Damon Locks, né? Sempre revezando, variando aí os bateristas. Dessa vez eles invadem aqui, né? Sempre já vieram para São Carlos algumas outras vezes, já tiveram na região algumas outras vezes, mas agora eles vêm aqui de graça. É só chegar. A gente tocou dois sons deles, então, né? Do disco novo Wars Blazing Disciples, né? E depois Beware the Sword Bat. Depois a gente escutou esse pop indie com pitadas eletrônicas interessantíssimas aí, The Vend, Taubaté, que também chega aqui pela terceira vez, né, mas ocupando novamente um palco onde eles se dão muito bem ali. A gente escutou Modern Kidnapper e depois Gold aí, que estão no último EP deles, lançado esse ano. Então, sensacional. Quem quiser mais informações, foradoeixo.org.br/massacoletiva, o Massa que está organizando, em parceria aí, então, com o pessoal da Ufologia. Então, tudo a ver, né? Além disso, discotecagem radiofônica Independência ou Marte, fazendo intervalos, meio e final, abdução completa. Então, Ufologia, Noite Fora do Eixo, palquinho aqui, tudo certo. foradoeixo.org.br/massacoletiva para saber mais e começar a conhecer também outros universos sonoros interessantes. Bom, continuando a saga aqui, né? Hoje eu vou perder um pouco o fôlego até. Tô sozinho por enquanto. Daqui a pouco começam a chegar os convidados, né? Chegar através das nossas gravações. Mas por enquanto eu, jovem, tô sozinho por aqui. E agora trago um bloquinho de música um tanto esquisita. Na verdade, até pra brincar um pouco, né, com essa áurea que tá em volta do Eternos, né? Que sempre faz um som na busca pelo não convencional, assim. Então a gente trouxe alguns sons que tem um pouco desse contexto também. E lá de Chicago, né, terra de onde eles saíram, faz parte também vários outros grupos, uma cena super rica. E um dos caras que inclusive tá ligado com o selo, né, que que distribui eles aqui no Brasil, que é Submarine, né, linkada com Norópolis, que é um selo muito interessante de São Paulo. O Rob Mazurek é um trompetista que faz parte de vários projetos, como São Paulo Underground, sei lá, vários outros projetos, né, de, ligados ao pessoal ali, aquele núcleo de vanguarda musical de São Paulo ali, Hurt Mode, entre outras coisas bem legais. E o Rob Mazurek tá lançando o disco solo dele, chamado Calma Gente, também por esse selo, né, também pela Submarine. E a gente vai escutar então aqui a segunda música do disco dele, chamada Obliquity. Quem quiser, procura um pouco mais pela internet para saber mais sobre Rob Mazurek. E na sequência a gente rola também ali daquele contexto o Maurício Takara fazendo um remix, na verdade quase uma disputa sonora com Elma, que é uma banda instrumental bem legal de lá. Inclusive, pelo que eu sei, parece que tem gente do Elma que vai estar presente no Festival PIB, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então a gente rola aqui um remix do Maurício Takara, né, que faz parte do Hurt Mode, SP Underground, entre vários outros projetos, um remix dele para a música do Elma. E dando sequência à loucura, né, de remix e manifestações musicais bem experimentais, assim, a gente rola de novo aqui o projeto chamado Psilo Samples, que é um projeto de Minas Gerais, que agora está um pouco mais presente por aqui, recentemente esteve no palquinho da UFSCar também, tocou por aqui. Estamos aguardando um breve retorno, quem sabe algum dia uma transmissão independente com eles aqui também. A gente rola as experimentações dele com Roberto vs Cleide e finaliza com sonoridades ainda mais dançantes, loucura dançante, digamos assim, que é o Satanic Samba Trio. Eles lançaram um disco novo também recentemente. A gente vai escutar desse trampo Labada Post-Mortem, uma lambada pós-morte aí. E bom, boa viagem a todos aí. Mais um bloco de música esquisita aqui, continuando a saga Independência Marte número 165. Vem com a gente, escute diferente. Acabamos de apreciar mais um concerto de Satanic Samba Trio, gravado ao vivo dos estúdios da Rádio Nacional, diretamente da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. É isso aí, Independência ao Marte, realizado ao vivo aqui, segunda-feira, dia 25 de outubro, né, são 10 horas, quase 10 para as 11 aqui, né, realizando ao vivo. Um salve para todos os ouvintes do sábado, 3 horas da tarde na Rádio Fiscar, e para todo mundo que tá acompanhando o podcast na internet. Bom, esse bloco aí foi temático, chamado Música Esquisita, né, de certa forma. Na verdade eu não acho nada esquisito, eu adoro muito, eu acho que muitos dos ouvintes que inclusive estão se comunicando com a gente aqui gostam muito também. Quem... acho que é legal até incentivar mais manifestações e incentivos aí, quem curte esse tipo de som, que se manifeste, que tem falta no mundão, e a gente sempre vai garimpando por aí. Então a gente rolou o Rob Mazurek, né, iniciando o bloco. Ele que acabou de lançar o disco Calma Gente, né? Título em português, mas ele é de Chicago, mesma cidade de onde vem o The Eternals, que toca essa quarta-feira aqui em São Carlos, no palco da UFSCar. Depois também aí da mesma crew, né? Da mesma patotinha ali, Mauro Stacara fazendo um remix do Elma, né? Da grande banda instrumental de rock pesado aí, o Elma. Depois a gente teve o Psilo Samples, que é um mineiro aí que anda se radicando pro São Paulo, teve em São Carlos há pouco tempo. A gente ouviu a música Roberto vs Cleide. E finalizamos aqui com o Satanic Samba Trio, lançamento novo também, novidades chegando na área. Lambada Post-Mortem foi a música que a gente escutou aí, muito divertido, muito engraçado. Música esquisita para ativar alguns neurônios aí da rapaziada. Bom, a gente falou, o programa tá especial, sempre com muitas atrações, né? Uma coisa que a gente gosta de fazer é registrar nossas andanças, tantas vivências aqui em São Carlos mesmo, que tá acontecendo, como a gente mostrou no outro bloco, quanto as nossas circulações, as nossas imersões em outras galáxias aí. Então, semana passada a gente comentou um pouco sobre o festival Jambolada, né? A partir do Congresso Fora do Eixo e trouxemos alguns bootlegs por aqui e tal. Hoje então a gente traz um pouco mais do Festival Jambolada através de alguns sons e a gente faz uma conexão aí bem rápida, assim como foi a nossa conexão com o Festival Demo Sul, que acontece em Londrina. Então é legal contar um pouco dessa história, né? 10ª edição do festival, um festival histórico mesmo no país, que iniciou aí a partir de uma cena que sempre foi rica, sempre teve uma movimentação, mas faltava, de certa forma, catalisar isso de uma forma que todo mundo vivesse e propagasse, né? Gerasse uma onda energética ali em Londrina. Isso começou a acontecer, né, há 10 anos atrás, através da Braço Direito Produções, o Festival Demo Sul, e logo depois, no 2005, 2006, por aí, o Demo Sul está muito ligado ao início da Abrafin, né, Associação Brasileira de Festivais Independentes, ao próprio Circuito Fora do Eixo e tudo mais. E depois de um tempo, além da Braço Direito Produções, é importante falar do Coletivo Alona, que surgiu lá em Londrina há cerca de um ano, pouco mais de um ano, e que vem aí, de certa forma, se estruturando ainda, né, mas buscando contaminar novas gerações e novas pessoas dispostas a estar nessa militância cultural, assim como existem vários coletivos espalhados por todo o país. Então foi legal que a gente foi convidado para dar uma oficina lá, e a gente acabou indo tanto trazer a experiência do Independência ao Marte, quanto a nossa experiência em outros lugares como a Rádio Fora do Eixo, aqui na experiência aqui da Rádio Fiscar e na verdade levantar uma reflexão aí sobre mídias livres, cultura alternativa, experimentações tanto dos meios de comunicação quanto das artes em geral. E foi bem legal, na verdade foi na quarta-feira passada, né, dia 20, né, exatamente dia 20 de outubro, que a gente foi pra lá. E foi uma passagem bem express, na verdade, uma imersão com o pessoal que estava inscrito na oficina, lá na sede do Alona. E depois a gente fez a transmissão do evento que aconteceu lá num hotel, né? É interessante que o Demo Sul esse ano teve espalhado por vários espaços diferentes, além do Grêmio Recreativo Londrinense, onde tinha sido shows ano passado, que inclusive a gente trouxe aqui no programa tal. A programação musical se espalhou por vários lugares da cidade e, bem inusitado, fizeram show num teatro, né? Num teatro não, num centro de eventos, assim, que fica dentro de um hotel. Então, assim, inusitado, diferente, ao mesmo tempo interessante como ocupação de espaço, né? Além disso, na própria Universidade de Londrina e outros espaços da cidade também aconteceu o 6º Simpósio de Música Independente, né? Uma iniciativa que é bem legal, que busca retroalimentar mesmo a cena, trazer gente de fora também para contar suas experiências e tudo mais. Teve a Carol aqui de São Carlos também, do Massa Coletiva, também teve presente lá para contar um pouco das experiências de sustentabilidade e tudo mais. Além disso, várias e várias outras pessoas de todo o país desembarcaram por lá. Então, contando rápido essa história aqui, vamos rolar nesse bloco um trechinho dos próprios alunos da oficina fazendo aí a locução do festival, né? Na quarta-feira, onde tocou Mombojó e a banda polonense também chamado Meet Meet. Dois shows que foram muito legais, juntou uma galera boa e tal, e a gente ficou coordenando a galera para eles mesmo apresentarem, fazerem todo esse processo de locução e de produção de conteúdo, tudo ao vivo, né, transmitindo ao vivo. E então foi interessante aí, cada um da sua maneira, experimentando, aprendendo na hora também, de certa forma, mas colocando para fora. Então acho que é muito legal esse lado mais mão na massa mesmo da história toda. Então a gente coloca aqui um trecho dessa oficina, né, de produção radiofônica com o pessoal de lá. E depois, logo na sequência, a gente escuta uma bootleg, né, uma música gravada ao vivo lá, música nova do Mombojó, a faixa título do disco dele chamado Amigo do Tempo. Na sequência a gente se conecta com o Festival Jambolada novamente, aí pra trazer uma pérola, né? Estamos até tentando desenterrar ainda aqui, né? Garimpando de verdade até o último segundo, se desdobrando em mil aqui para trazer a participação do Emicida no show do Otto, lá no Festival Jambolada, que encerrou a primeira noite, né, do sexto Festival Jambolada. Então, talvez pontos altos aí, né, não só na minha opinião, mas na opinião de muita gente. Vamos rolar aqui o Emicida fazendo freestyle no meio da música Cuba do Otto. E mais um som do Otto emendado também aí pra gente sacar e fazer uma imersão aí também rápida, na verdade, no Festival Jambolada. Mas esse bloco então é contaminado aí pelas últimas circulações, vivências e por todos os festivais aí acontecendo por todos os cantos do país, esse MS bem agitado. E vamos relatando aqui nesse mosaico flutuante, vivo, intenso, que é a nave Independência Mate. Vamos de som então, começando aqui na oficina, no Demosul. Depois então, sonzeiras pra rolar. Independência Mate, escute diferente. Independência ou morte! Porra, a oficina hoje foi legal pra caramba. É, aprendemos bastante aqui com o pessoal que veio de São Carlos, ali, o pessoal de Minas, o Jovem, a Paula. E acho que nesses próximos dois dias de oficina, só vai ter acrescentar pra todo mundo que tá participando aqui da web rádio, todo mundo, pessoal estudante de jornalismo, até mesmo quem veio só por curiosidade, vai aproveitar bastante o conteúdo que eles têm pra passar pra gente. Então agora eu vou apresentar pra vocês um dos organizadores do festival, Marcelo, que está aqui do meu lado, vai falar um pouco sobre o festival e como as coisas estão andando na concepção dele, do festival, enfim. Aí, Marcelo, fala pra gente. Aí, galera, é um prazer estar aqui nos 10 anos de Demosul, né, fazendo essa grande festa que a cena musical de Londrina merece, que as bandas independentes da cidade merecem, as bandas independentes de todo o Brasil. O festival começou sexta-feira passada, já rolou 12 shows, hoje vai rolar mais 12. As oficinas já estão acontecendo, os workshops já aconteceram. Eu tô achando até estranho, cara, que ninguém tá reclamando de nada. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez que isso acontece. Então, é porque a organização tá boa, né? Então parece que tá tudo caminhando, né, conforme a gente planejou lá no começo do ano. Espero que termine assim, do jeito que começou. É, queria parabenizar o pessoal da colaborativa, que tá dando uma super força pro festival também. Cara, muito legal. Muito bacana. Eu tô gostando muito, tô suspeito a falar, né? Vai começar o show. Isso aí, mesmo. Vamos lá, o show então. Vai começar daqui um pouquinho com o Mombojó. E daqui um pouco mais também tem Mitch, uma banda polonesa que estará brilhantando aqui esse show maravilhoso aqui no Hotel Sumatra, em Londrina. Diga aí, Luana, como é que estão as coisas aí? Diga então, aí. Então, a gente está vendo aí com a galera se alguém vai falar sobre as expectativas do show, né? Vamos ver aqui. Como é que é teu nome? Fala aí pra gente. Meu nome é Cláudio. Oi, Cláudio, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. E aí, Cláudio, você conhece bastante o Mombojó, Mitch? Qual que é a sua expectativa pro show de hoje? Então, eu não conheço nenhuma das duas bandas, acabei conhecendo há umas duas semanas atrás, mas estou na expectativa que vai ser bem legal, assim. Nossa, tá uma galera aqui, tá fera, tá muito massa. Bacana. E o que você tá achando do festival no geral, do Demosul? Nossa, tá muito bom, muito bom, muito bom, muito bem organizado, muito certinho, meu. Eu tô curtindo pra caramba. Esse final de semana também vai ser muito massa. No dia, boa noite. Dia 22, 23 também vai ser muito legal lá no Grêmio. Prazer estar aqui com vocês. Beleza, obrigada, Cláudia. A gente vai lá pro show, então. Começou semana passada e vai até sábado agora. Já passaram pelos palcos do Demosul 12 bandas. Hoje temos mais duas. E é um prazer estar aqui para você. O festival sendo patrocinado pelo PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura, pela Petrobras, Ministério da Cultura e apoio da Caixa Econômica Federal. Queria chamar o pessoal que está lá fora para chegar, porque o show vai começar. Então vocês podem chegar mais para cá, que já está no palco com vocês, Mombojó! Ser o amigo do tempo, dar cabimento para o ócio é que eu não vou. Almejo ser o amigo do tempo. Almejo ser o amigo do tempo, dar cabimento para o ócio é que eu não vou.

criança no canto, um acaso no jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, e essa dor tão doída não doía assim. Agora resto a mesa na sala, e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Meu amigo Hermicida, se você estiver por aí, eu vou lhe chamar no meio dessa música, preparar um groove Jembro Band Hermicida pra você, meu querido. Vai chegando junto que eu tô chamando. Espera aí, gatão. Vamos lá! Uma! A vida não tem tal braço e não se culpa. Não sabe dizer. Malandro que é malandro, malandro demais. Malandro que é malandro, malandro demais. Malandro que é malandro, malandro demais. Malandro que é malandro. Bactéria, maestro bactéria, mundo livre. Sila. Pensando, sem intriga, é vida vivida. Traga aqui com muita honra, Herbicida, swing é teu. Eles querem saber qual que vá. Valeu, quando o reto foi chamar. Eu chego aqui então, cumprimentando que é mó satisfação. Pé no chão, meu coração, rimando aqui de improvisação. É de improviso na parada, vai, faz barulho, chambolada. Tô no palco tranquilo, rimando aqui sem vacila. Aquilo cê sabe que é de improviso. São vários freestyles, como se fosse o jazz do Maio. Pintado em notas, mais de sete, virando, viajando em um trompete daqui pra Cuba, Paruba, pra onde eu quiser. Já tô com as mulheres, sabe que meu bagulho é fazer uma rima, fazer um pioncinho. As mina, ficar de canto, ouvindo os caras no mic, mandando o seu canto, junto com outros amigos, Mil Grau, com Júnior e logo aqui o Catatá, o Rian também, pá, deixando o bagulho correr e representar. Eu vou deixar no swing, Macaxé, segura o groove, e valer, Herbicida, compareça, no batuco, nessa retreta. Eu vou batucada. Sabe que se para o bagulho é mancada. Daquele jeito vai puxando a kizumba, trazendo a essência, o toque da macumba. É daquele jeitão pesadão. Eu vou fazendo isso aqui, vim logo do coração. Nota agora um sorriso feliz, porque é o tambor lá da ave que traz a raiz. Pesadão, patrão, de quebra a festa, representando o mesmo, sabe? Eu vim com a nação zumbi, me ensina no palco, ó, poesia. E pra foda a carmicida. Satisfação total. Muito obrigado, Jambolada. Muito obrigado, Otto. Muito obrigado, Ciro. Muito obrigado, Berlândia. Sabia, o lugar que eu estava é o melhor lugar do mundo. Eu acho que no Brasil, num pensamento mais profundo, não há lugar mais legal para música nesse final de semana do que aqui em Uberlândia, aqui no Jambalada. Independência, isso aí, Independência Marte, trazendo uma bootleg histórica aí, encontro de Emicida, ou Emicida, como diz o Otto aí, Emicida e Otto, é, a faixa Cuba. A gente, antes a gente escutou o... começando o bloco, né, um trecho do pessoal na oficina, né, de produção radiofônica lá em Londrina, e depois o Mombojó com o Amigo do Tempo, é, esse breve passeio aí pelos festivais aí Demo Sul e Jambolada, né, foi legal, trazendo alguns registros ao vivo aí, e sempre aquela ressalva ali que vale mais o momento, a expressão, o encontro e tudo mais ali, né, desse registro do que a qualidade técnica, né, lógico que a gente não tem uma mixagem individual para essas gravações, a gente pega a mesma mixagem do PA e tal, tenta dar uma trabalhada, alguma equalizada ali, dar um trampinho depois e tudo mais, mas o mais importante é a aura que está envolta do momento ali, né, de cada gravação ao vivo. Bom, vamos dar sequência agora. E como a gente anunciou no início do programa, a gente tem agora um quadro Brado Retumbante com o pessoal do PIB, né? Na verdade, a gente vai se conectar com São Paulo, com a Mari, que é produtora artística do festival PIB, Produto Instrumental Bruto. Então, vamos lá. Oi. Oi, bora lá então. Bora lá. Tudo bom? Primeiro, bem-vinda, né? Eu acho que é satisfação total, assim. Acho que tem uma sinergia legal, assim, né? Uma identificação nos trampos. E é um prazer, na verdade, estar que vocês estejam participando do programa, na verdade. Bem-vindo antes de tudo. Obrigada, jovem. Valeu. Legal. Pô, eu acho que vale a pena, sim, na verdade, começar contextualizando mesmo a concepção do festival. Acho que é legal isso, né? De trabalhar bem nesse sentido da concepção artística, que é uma face bem forte mesmo do festival, né? Na verdade, a força motriz dele é essa identificação, essa proposição mesmo, né? Tudo tem uma cara bem específica, assim. Uhum. Eu acho que é legal você contar isso, na verdade, a partir da saga, né? De tá montando a primeira, a segunda, agora chegando na terceira edição. Uhum. Todos os desafios, coisas... na verdade, no final das contas, sempre positivo, né? Mas acho que é legal dar aquela contextualizada básica a partir disso. Tá. E, bom, o PIB, assim, ele tá chegando na terceira, meio que cada dia, cada ano é um formato diferente, né? Então, acho que é justamente essa saga, ela aumenta cada ano, e eu acho que isso vai dar pra gente uma... A gente consegue visualizar até onde a gente pode e o que não pode. Por exemplo, esse ano, como a gente já colocou mais 4 bandas, mais 4 oficinas, mais um monte de coisa, ano que vem a gente já sabe que daí não dá pra passar muito, né? Então... essa terceira edição, ela vem meio que pra provar tudo isso, todos os desafios e como aprendizado, e também de limitar os nossos anseios, né? Porque a gente sempre quer mais, quer poder ter muita ideia, sempre tem os amigos que falam, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assim, o que você acha e tal. Então a gente tem às vezes que dar um break em umas coisas assim. A primeira edição foi em 2007, no SESC, segunda em 2009, no CB, esse ano agora 2010, CB de novo. Foi muito legal todos os anos, só sempre crescendo, com muito apoio, a galera assim, cada vez a equipe maior, cada vez mais artistas reunidos e um retorno maravilhoso, né? Eu acho que é legal contar pra quem não conhece, né, a forma como é dividido mesmo, né, os elementos, cada associação que cada banda vocês têm, né, o aéreo, o terrestre. Então, essa história dos elementos é muito louco, porque na verdade a gente tenta não classificar, né, e até quando a gente quando a gente classifica o que é cada elemento, ele meio foge um pouco dessa ideia, mas basicamente os aéreos, eles são mais psicodélicos, mais etéreos, não sei, é tão difícil de falar, os aquáticos são mais praianos, surf music, terrestres, uma coisa mais rock, mais bruto, mais concreto, né, mais, um som mais urbano, os ígneos, uma coisa mais funkeada, mais quente, mais jazz, e agora a gente chegou com, a gente acrescentou esse ano a eletricidade, que na verdade seria mais um elemento, um produto, né, desses outros elementos, que é um teste, é uma experiência, todas as bandas dos elétricos que é um formato por duas pessoas. É um formato menor, porque a casa do Rodrigo também já vai estar cheia de coisa, assim, a gente está fazendo um teste. A princípio, os elétricos, assim, o que une eles é que liga na tomada, é um amplificador e tem a coisa da eletricidade também, acho que dá atração, né? Lei da atração de íons e prótons e toda essa. Essa sinergia física que acontece mesmo. Animal. E daí cada dia tem uma banda madrinha, né? Isso que é legal, assim, mantendo, tem uma certa continuidade, né, entre cada ano, por causa que cada ano tem eleição, né, a curadoria faz isso, né, o júri, na verdade, vota em qual a banda vencedora de cada dia, e ela se representa no ano que vem meio que como se fosse classificados, né, de cada ano. Ela vem meio que como carro-chefe, porque, por exemplo, dentro desses elementos, né, desses estilos meio classificáveis que a gente procurou colocar esses elementos meio que para poder dar o máximo de liberdade para todos os estilos, mas, por exemplo, esse ano os aquáticos. A gente tem um surf music mais psychobilly, um mais hillbilly, assim, né? Cada um tem a sua pegada. Então, na verdade, a banda vencedora desse ano vai tocar o ano que vem. E é meio em cima dessa banda que a gente vai escolher as próximas concorrentes. Então, por exemplo, se ganhar essa banda que é um surf mais hillbilly, então a gente vai buscar colocar bandas mais ou menos nessa linha, uma coisa mais folk, mais rockabilly mesmo. E o Terrestres, mesma coisa. A gente tem umas bandas mais pesadas, uma coisa mais metal, e tem um rock mais, um rock mais clássico, que também o que ganhar vai chamar vai dar a sinergia principal pra gente escolher as outras. E aí cada ano sempre tem uma relação, que a banda toca duas vezes, né? Uma vez pra concorrer e uma vez pra ser madrinha, assim, pra... É bem legal, as bandas gostam muito disso, assim, a gente gosta de ser... essa coisa de tocar de novo, mesmo quem, né, quem concorre, fica aquela coisa tipo, ai, mas tem que concorrer e tal, algumas pessoas até se pudessem, evitariam, mas é uma forma da gente, a única forma, acho, que a gente conseguiu, a gente achou, de estabelecer um vínculo com a edição passada e de ir sempre agregando, né? De fazer uma ponte. Legal. E é da hora que também de contar pra todo mundo, até instigar, na verdade, né? Que o festival começa no dia 3 de novembro aí, então quem tá escutando o programa, ao vivo, a reprise, dá pra se programar pra colar pra São Paulo, né? A partir de quarta-feira, dia 3. Acho que é legal de contar também as outras atividades que vão rolar, né? Desde dos debates, atividade de formação que você já citou, sei lá, toda a energia em volta, né? Tem VJ pra cada dia, tem exposição, tem uma porrada de coisas agregadas, assim, que além da mostra de música. Música, né? O PIB ele é um festival de artes integradas também, né? Assim, além de música, mas esse ano ainda mais a gente buscou abranger outras áreas. Então a gente vai ter no dia, agora começa no dia 3, que ele já está aí, né? Na quarta-feira. Até o dia 6 vai ser no CB, são 4 shows por noite, a partir das 8, 7h30 abre a casa. E no dia 7 vão ter 4 shows também à noite, mas durante o dia vão ter umas 6 oficinas, a gente está fechando ainda, talvez 7, 8, mas um debate, que até, né? Nosso querido jovem foi convidado esse ano para participar, junto com o Alex Antunes, o Vitor de Almeida, o Bernardo Pacheco, que é do Elma, cada um de uma área musical diferente, cada um de um mercado. E uma exposição, uma feira, que vai ter também uma coisa meio de reciclagem, livro, poesia, música, moda, arte e tudo. E esse dia é entrada franca, isso que é mais legal, censura livre. Eu acho que o ideal, assim, dá pra ver no site, a gente tem todas as os detalhes de todas as atividades, que é muita coisa mesmo. Acho que o ideal é a galera entrar no site e meio que se programar para ver que oficina que quer fazer, que show que quer ver, sabe? Porque, assim, tem todos os horários lá, tem tudo, que é, aliás, o www.festivalpib.com.br. Beleza, total. Todo mundo convidado, então. Eu agradeço desde já o convite também, espero poder contribuir aí. E é legal também que quem está escutando em São Carlos, que o Aeromoça e Tenistas Russas, banda daqui, abre, né, o festival, já que é em ordem alfabética também a apresentação. Eles abrem o festival na quarta-feira, dia 3. Festival que sempre teve uma banda são carlense em cada edição, né? Primeiro ano, The Dead Rocks, daí na segunda edição, Maldita o Malditas Ovelhas, Ovelhas, e agora Aeromoças, né? Ah, então o cara tem muita coisa boa pra trazer pra gente, pro Brasil, pra São Paulo, pra todo mundo. Legal demais. Mari, agradecer demais aí, então, a participação. Vamos todo mundo estar presente aí e conhecer de verdade, mergulhar de verdade no PIB. Ah, dá pra fazer uma imersão mesmo. Eu que agradeço. Esperando todo mundo, esperando vocês, galera de São Carlos também. No site, inclusive, tem ali um como chegar, onde se hospedar. Uma coisa pra quem quer vir de fora. Também se situar melhor aqui em São Paulo, poder ficar mais à vontade nesses dias de festival. Isso aí, então agora na sequência para coroar a conversa, né, a gente separou uma banda madrinha de cada dia, né, bandas que tocaram ano passado e tocam esse ano novamente, então a gente vai rolar o Tigre Dente de Sabre, Retrofoguetes, Fantasmagore e o Sauno Flex para fechar. Agradecer mais uma vez, Mari. É nóis aí, vamos de som. Até breve. We'll be right back. Seu Marte, número 165, essa sonzeira que a gente escutou aí foi pra coroar o PIB, né? O Brado Retumbante com o Festival PIB, Produto Instrumental Bruto, que acontece a partir de quarta-feira que vem, dia 3 de novembro. Então, preparem-se, se programem para desembarcar em São Paulo, né? Já que estarão bandas de todos os lugares do país chegando por lá, bandas instrumentais, como a gente conversou, a conversa com a Mari, né? Foi bem explicitando e contando um pouco mais como é que funciona o festival. E a gente escutou as bandas madrinhas, né? Que tocaram ano passado e que foram classificadas, né? Já que cada ano tem saiu como se fosse uma vencedora de cada dia, que se classifica para o ano que vem como banda madrinha. Então a gente escutou o Tigre Dente de Sabre com Rientals, Reto Foguetes com Vênus Cassino, Fantasmagori com Roleta Russa e Sauno Flex com Funk Yourself. Bom, chegando ao final do programa, então, né, quartinho final, como prometido, a transmissão independente, fazendo um link aí com o Produto Instrumental Bruto, praticamente. Não vai se apresentar por lá, mas poderia muito bem. Já esteve por aqui no ano passado, há quase um ano, né? Hermanos, tocamos eles aqui faz pouco tempo, é lançamento do Compacto Rec, lançamento integrado do Circuito Fora do Eixo. Então, em uma das maiores turnês que se tem notícia do país, né, rodando junto com a banda de Joseph Torton por mais de 35 datas entre São Paulo, Minas e vários lugares do Nordeste. Então, a gente recebeu nos estúdios aqui terça-feira passada e retransmite para todo mundo agora com vocês a transmissão independente. Falsos Conejos, diretamente de Buenos Aires, Argentina. Transmissões independentes. Isso aí, então, transmissão independente aqui, mais uma vez recebendo calorosamente nos estúdios nossos hermanos, cada vez mais hermanos, mais próximos, tô até aprendendo a falar em português. Falsos Conejos, diretamente de Buenos Aires, Argentina. Hola Juanca, hola Mati, hola Leandro, ¿cómo estás? Hola, bien. Un placer estar aquí en Juan Carlos. Pulpito. Una otra transmisión independiente. Me siento como en casa. ¿Todo bien? ¿Quieren hacer una llamatinha? No, muy contento de estar aquí otra vez. El año pasado vinimos y estamos otra vez aquí y muy legal para nosotros. Bom, legal, dá uma contextualizada aí, eles vieram em novembro do ano passado, pós-Calango, na estrada aí, né, fizeram que é uma meia dúzia de shows aqui no Brasil, e agora multiplicou por 6, mais ou menos, né, a quantidade de show. Vocês estão fazendo uma gig São Paulo, Minas e vários estados do Nordeste, né, acho que é legal dar uma contada nessa história aí, como que aconteceu a conexão e todo, na verdade, todo o trabalho que vem acontecendo lá em Buenos Aires, é... Assim, que possibilitou a estadia mais uma vez aqui, essa abdução. A história começou em julho de 2009, que fizemos uma data com Macaco Bong lá na Argentina, em Buenos Aires. Daí começamos a trocar ideias com eles, eles falaram muito do Espaço Cubo, do Fora do Eixo. Aí começamos a entrar de a pouco, em outubro, uns 4 meses após isso, fizemos uma pequena turnê por Campo Grande, por Cuiabá, Uberlândia, Araraquara e São Carlos, fizemos uma transmissão independente e aí ficamos ainda mais ligados ao Fora do Eixo, conhecemos mais pessoas, conhecemos bigornas, cubistas, marcianos y gomistas, y ahí comenzamos a entrar también un poco más en nuestro trabajo colectivo y cooperativo, y fue eso, ¿no? Desde un año y medio para hoy estamos haciendo una turné de unas 35 datas por Brasil, más 5 datas por Colombia, y ahí por fechar más datas en el resto de Latinoamérica, ¿no? Aproveitando un poco que a gente faz o mesmo show em qualquer país, de qualquer língua. E é legal que não é, mas na verdade não é só qualquer show, né? Cada show tem sido bem diferente um do outro, assim. Que era, tanto na energia do lugar e tal, quanto nas participações, né? Cada vez mais incorporando pessoas pra dentro. Tá no começo da turnê ainda, né? Uma das maiores turnês que se tem notícia e tal. Mas os primeiros shows já foram com participações especiais, os próximos também vão ser e tudo mais. Fizemos uma data aqui em Juan Carlos com Malditas Ovelhas, com duas Malditas Ovelhas e um marciano Palerossi, que foi increíble. Ahí cuando o compartilhar no solo fica no lance de falar y tal, sino fica también en ahí encima del palco, vira una cosa mucho más, más interesante, ¿no? Y lo que estamos hablando ahí con todo el mundo es intentar hacer estar convidados a nos todos, en todos los shows que tenía ahí un convidado interesado en entrar en esta esquizofrenia psicodélica de que construimos sonoramente. Y también que cada público distinto, ¿eh? Cada vez que tocamos las mismas músicas, aunque sea en un lugar distinto, la gente lo recibe de una manera diferente y nosotros eso lo percibimos mucho dentro del escenario, y hay como un feedback con las personas. Doideira. Bom, rolou, a gente tá fazendo sons diferentes, né, do que foi do ano passado, acho que legal dar uma apresentada e como, qual é a relação delas com I, né, Y, Y, Y, o disco que vocês estão lançando aqui nessa turnê e tal, tudo integrado aqui, né? Não tem nenhuma relação. São as músicas que não estão no disco, né? Uma das músicas é anterior ao disco, o nome dela é Sofalito. Sofalito é meu filho, Coelho, que já tem uns 4 anos, a música tem quase a mesma data, foi uma música feita quando ele entrou na minha vida. E quero mandar aí um saludo com as ondas radiofônicas do mundo para ele. Foi uma música velha que rescatamos para a turnê, especificamente. E a outra música ainda não tem nome, temos aí algumas ideias, mas é uma música que fizemos este ano. E tentando como procurar qual vai ser o caminho após I ou Y, do jeito que você queira chamar o novo disco que estamos lançando pelo Compacto Rec, que vocês podem fazer o download gratis em compactorec.wordpress.com.br. Sim, BR. Ou compactorec.foradoeixo.org.br. E a ideia foi nós temos um jeito de trabalhar os shows e os discos, que ao contrário que quase todas as bandas fazem. Ontem, falando com um dos parceiros de Macaco Bon, falamos muito disso, que a gente tem que tocar as músicas em vivo muito tempo, e aí começas a fechar, e após de isso nós gravamos a música, que todas as bandas fazem. Eles vão para o estúdio, montam as músicas, gravam as músicas, e aí procuram ver de que jeito vão ser tocadas ao vivo. Legal. Bom, vamos ver como que soa ao vivo então essa música, Transmissão Independente, Falsos Conejos, mais uma vez aqui, Escute Diferente. Transmissão independente. É isso aí, Falsos Conejos na nossa transmissão independente. E pra você que gostou, na verdade, essa foi uma primeira parte da transmissão independente. A gente reservou aí uma fatia especial, uma apresentação que eles fizeram. Na verdade, uma grande experimentação com pedais, corda, de um arco de baixo, toda uma... Um momento único que eles fizeram aqui na Rádio Fiscar. A gente guarda pra semana que vem, programa número 166. Então ainda tem mais Falsos Conejos, eles que contaminaram o programa passado aqui, participando ao vivo nessa semana com a transmissão independente. Então voltam semana que vem também, banda de Buenos Aires, Argentina, que tá em turnê aí, uma das maiores turnês do país. Quem quiser saber mais, fora do eixo tour.wordpress.com. Bom, agradecer geral todo mundo aí, hoje sozinho, né, pilotando a nave aqui, um pouco solitário, jovem Paneurose. Bom, espero que Felipe Silva esteja de volta na semana que vem e outros convidados especiais também. Adiantando, teremos uma transmissão independente incrível no próximo programa com a banda The Eternals, que vai vir aqui para São Carlos na próxima quarta-feira. Quem estiver escutando então o programa ao vivo ou uma reprise antes de quarta-feira, 11 horas da noite, voe, se jogue ali no palquinho da UFSCar, área sul aqui do campus da Universidade Federal de São Carlos, The Eternals, diretamente de Chicago, tocando de graça aqui, é só chegar. Toca também a banda The Vem, de Taubaté, e a discotecagem radiofônica Independência ou Marte, então, fazendo a costura aí, uma parceria do Massa Coletiva com a Ufologia. Acessa lá foradoeixo.org.br/massacoletiva para saber. E foradoeixo.org.br/independenciaomate para escutar o programa, tracklist, links, fotos e o que vocês estão cansados de saber aí. Muito obrigado a todo mundo. Semana que vem tem mais. Falou.